veio me procurar, porque ficou sabendo. Até entre suas amigas a notícia tá rendendo. Pelo que eu tô vendo, a coisa vai piorar. Eu não queria estar no seu lugar. Parou pra pensar, só resta aceitar. Ruim comigo, pior sem mim. O jeito tá feito, não dá pra voltar atrás. Foi você quem terminou, e sou eu quem não quer mais. O feito tá feito, não dá pra voltar atrás. Foi você quem terminou, e sou eu quem não quer mais. Que a sua saudade descanse em paz. Esse é o melhor repertório do Brasil. Venho me procurar, porque ficou sabendo. Até entre suas amigas a notícia tá rendendo. Pelo que eu tô vendo, a coisa vai piorar. Eu não queria estar no seu lugar. Parou pra pensar,